participação de Dr. Bastos na coluna Claras Ideias, aqui no Jornal Integração. Após o intervalo, mais informações no Jornal Integração. Fique ligado. O agricultor pergunta e a advogada Karina Uchoa responde. Doutora Karina, sou agricultora e trabalhei 2 anos de carteira assinada e gostaria de saber se posso me aposentar como agricultora. Essa pergunta recebo constantemente no meu escritório. E a resposta é sim. Mesmo que você trabalhe de carteira assinada por um período, é importante lembrar que para conseguir a aposentadoria do trabalhador rural, precisa ter 55 anos mulher e 60 anos homem. E comprovar 15 anos na agricultura. Saiba mais no telefone WhatsApp 859-9193-4584. Ou no escritório, em Itapajé, em frente ao INSS, em Tejuçuoca. Centro, próximo ao cartório. Doutora Karina Uchoa, a advogada que deixa o agricultor sempre bem informado de seus direitos. Exame de sangue com qualidade, precisão e urgência. Venha para o Laboratório Larva. Não somos posto de coleta, somos um laboratório de verdade. Aqui entregamos seu exame no mesmo dia e se for de urgência, o resultado sai em até 30 minutos. Em Itapajé, estamos na Rua Major Barreto, 1433. Contato 85-994-04-9906. E em Irauçuba, na Avenida Paulo Bastos, 959. Contato 88-998-09-3808. Direção-geral, Dr. Vicente Gonçalves, especialista em análises clínicas. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica Gomes. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica Gomes. Lentes, óculos e armações, joias e relógios, vem comprovar em todas as ocasiões. Ótica Gomes, a qualidade em primeiro lugar. Ótica Gomes. Agora, em Itapajé, SR Construções. Aqui você encontra material hidráulico, sanitário, elétrico, ferragem, cimentos e muito mais. Tudo para a sua construção. A SR Construções também dispõe de caçambas e retroescavadeiras a serviço da sua construção. Ligue agora, 3346-1448. SR Construções, sua construção pelo menor preço da região. Em Itapajé, de frente à Praça do Atitude FM. Atitude FM. Conheça o jeito rápido e fácil de ir e vir de táxi em Itapajé e região. App VadTaxi, o aplicativo preferido de quem procura conforto, praticidade e não gosta de surpresas na hora de pagar. Experimente hoje mesmo, a partir de R$6 a corrida. Vá com quem você conhece. Vá com quem é credenciado. VadTaxi. Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular. É só procurar por VadTaxi, escolha a modalidade passageiro e se cadastre. VadTaxi, uma parceria dos taxistas de Itapajé com a Porto Seguro. Tá precisando de dinheiro e não sabe onde conseguir? Eu tenho a solução. Na Loja Toque passou o cartão, é dinheiro na hora. Pois é, trocamos o seu limite de cartão de crédito por dinheiro na hora. Com taxas que vão de 1,25% a 4% ao mês. De quanto você precisa? Com valor mínimo a partir de R$10, você já pode passar o seu cartão na Loja Toque e sair com dinheiro na hora. Siga-nos no Instagram, @toquesoluções. Estamos em 6 cidades do Ceará. Em Itapajé, na Rua São Francisco 307 Centro, próximo ao Banco do Brasil. WhatsApp 85 99115-5641. Loja Toque, é dinheiro na hora. Em Itapajé, quando a família se reúne, tem alegria, comida na mesa e a energia que só a Nacional Gás tem. É assim em Itapajé e em todo o Brasil. Mas por aqui, quando acaba o gás, todo mundo sabe o que fazer. Liga logo no 3346-1099 ou 992-33-5455. Trazendo pra nossa vida a energia nacional. Nacional Gás, 3346-1099 ou 992-33-5455. A Bela Ótica chegou! Temos as melhores armações, as melhores lentes e o melhor preço. Facilitamos a sua consulta na Oftalmos, a melhor clínica da região. Bela Ótica, Travessa Augusto de Castro, número 81, Centro, Itapajé. Contato 85-994-38-9046. Filial em Irauçuba. Contato 88-99359-8813. ZYV 769, frequência 96,9 MHz. Atitude FM de Itapajé, Ceará, uma emissora do grupo Atitude Empreendimentos. Atitude. A Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Começa agora a transmissão do horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei de número 9504, de 30 de setembro de 1997. Rádio 10. Rádio 10. Começa agora o programa da coligação. Itapajé pode muito mais. Dos partidos Republicanos, PP, Agir, União Brasil, PSD, Solidariedade, DC, PRD. Olá, amigos e amigas. Eu sou Kim Lopes, coordenador estadual do Movimento Negro Unificado e também membro da direção nacional dessa organização de 46 anos de luta contra o racismo no Brasil. Estamos aqui estarrecidos com mais um crime de racismo ocorrido, desta vez dentro do ambiente político eleitoral na cidade de Itapajé, em que um dos candidatos é conhecido como Nonatinho, tem sido vítima de ataques racistas. Circula áudios nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, de ataques comparando o candidato Nonato a macaco, uma prática racista dos racistas que tentam, né, historicamente desumanizar os negros e negras desse país. E nós do Movimento Negro Unificado não podemos ficar calados diante disso. Casos semelhantes já ocorreram em Itapajé e logo em uma cidade que tem no seu histórico, né, ser uma das cidades, uma das primeiras cidades, se não me engano a segunda cidade do estado a abolir a escravidão. A primeira foi Acarape e depois Itapajé. Então é lamentável que fatos como esse ainda ocorram. E nós do Movimento Negro Unificado estamos atentos e vigilantes, denunciaremos nas instâncias devido a essa prática racista. Evidentemente estaremos atentos e vamos cobrar das autoridades do Ministério Público a devida denúncia contra esse tipo de crime. Que o debate político se dê no debate das propostas, da história de vida de cada candidato ou candidata. Esses ataques racistas não poderão passar impunes e nós do Movimento Negro Unificado estaremos denunciando e cobrando providências. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Fala, meu prefeito, fala, Nonatinho. Irmãos e irmãs itapajéns, somos todos membros de uma mesma família, a família instituída por nosso Deus. Somos parte da vida um do outro. Pensando assim, eu quero manifestar diante de tanta perseguição que tenho sofrido ao resolver colocar o meu nome à disposição dos itapajéenses para servir, para fazer o bem. Esta é a história da minha vida política. Sofri vários ataques. Sofri crime de xenofobia, é o crime contra aquele que não é do lugar, contra quem vem de fora e é discriminado por isso. Sofri calúnia demais. Inventaram inúmeras histórias tentando destruir minha imagem de luta, minha imagem de doação às pessoas ao fazer política. Tentaram impedir de todas as formas a transferência do meu título para o município. Agora chegou ao extremo, onde procuram me destruir falando da minha condição, da minha cor, da minha questão negra, comparando-me ao macaco por ser negro. Amados, não é isto, não é a cor, não é a condição econômica. Não são estas questões que engrandecem o homem. O homem vale pelo seu caráter, pela sua capacidade de compartilhar a vida. Se o seu amigo fala mal de outro amigo, ele também fala mal de você. Mostra-se o caráter. Política não é isso. Política é humanidade. Política é construção de vida. E vida se faz com fraternidade. Quando o povo quer, não tem jeito, agora é 10. Nonatinho, meu prefeito. Rádio 10. Rádio 10. Rádio 40. Começa agora! Começa agora! O programa Conexão 40. Gorete Prefeita, vice Batista Braga. Conexão 40. Gorete Prefeita. Nossa cidade cada dia se renova, seguindo em frente com nossa população. Atenção, Itapajé! É hora de seguir no caminho certo, com quem trabalha pelo progresso da nossa cidade. Doutora Gorete, candidata à reeleição com o número 40, tem sido a responsável por transformar o nosso município em um verdadeiro centro de desenvolvimento. Doutora Gorete desempenha um trabalho essencial em Itapajé. E isso é fato. Um exemplo claro é o crescimento econômico que a cidade vem experimentando. Novos supermercados, novas lojas de varejo e um setor farmacêutico em plena expansão. Hoje, Itapajé se destaca por ter a maior feira livre da região norte. Para as cidades vizinhas, já somos um grande centro de compras, atraindo consumidores e comerciantes de todos os lados. Essa é a nossa realidade. E tudo isso só é possível porque Itapajé está no caminho certo. Vamos continuar esse progresso. No dia da eleição, confirme o número 40. Vote Doutora Gorete para seguir avançando. Juntos, para fazer ainda mais. Juntos, no caminho certo. É com eles que eu vou. Nossa cidade cada dia se renova, seguindo em frente com nossa população. Muitas conquistas que já são realidade, um trabalho de verdade, com coragem, pé no chão. Com Doutora Gorete eu vou, é 40, é 40 com amor. Com Doutora Gorete pra cuidar do povo, é 40, é 40 de novo. Doutora Gorete é a força da mulher, Doutora Gorete faz acontecer. Gorete e Batista Braga pra avançar, Itapajé é melhor pra você. Tem mais água para o abastecimento, tem mais saneamento e muito mais para acontecer. Na saúde realizou cirurgias, Gorete e Batista para vencer. Tem mais escolas, mais postos de saúde, mais creches, mais esporte, mais educação. Itapajé é como a gente sempre quis, nosso povo tá feliz, é 40 de coração. Doutora Gorete para cuidar do povo, é 40, é 40 pro povo. Com Doutora Gorete eu vou, é 40, é 40 com amor. Doutora Gorete pra cuidar do povo, é 40, é 40 pro povo. Com Doutora Gorete eu vou, é 40 com amor. Coligação, amor pelo Itapajé, para fazer ainda mais. PSD, MDB, PDT, Podemos, Avante, Federação PSDB Cidadania e Federação Brasil da Esperança, PT e PCdoB. Olá, meu povo, estamos de volta com o programa Vila Mar 22. Gente, amar Itapajé é o primeiro passo. O segundo é o seu voto de confiança no projeto de governo de Vila Mar 22. É Vila Mar! Dentro do assunto saúde, hoje nós vamos tratar de uma área muito importante, mas que tem sido ignorada por muitos. E Vila Mar sempre esteve atento a isso. A saúde mental, que dela depende todo o nosso bem-estar. Escute agora como vai ser tratada a saúde mental no governo Vila Mar 22. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Essas doenças têm afetado muito a saúde das pessoas ultimamente. Então, a atenção à saúde mental é importante e nós vamos oferecer serviços de saúde mental acessíveis e de alta qualidade para os cidadãos. Nós vamos manter o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, em funcionamento adequado, com equipe multidisciplinar, infraestrutura adequada e recursos terapêuticos. Nós vamos buscar recursos para a construção de um Centro de Atenção Psicossocial para atender às necessidades da saúde mental da comunidade, oferecendo uma estrutura adequada, serviço de prevenção, tratamento e reabilitação psicossocial de alta qualidade. Eu tenho um sonho de uma nova cidade, com mais emprego e saúde para todos nós. O prefeito não precisa ser médico para fazer a melhor gestão na saúde de Itapajé. Basta gostar de gente, basta ser humano e ter sensibilidade para sentir a dor do povo. Vamos fazer desse sonho realidade. com Vila Mar, nosso futuro, nossa voz. Tá chegando o final de mais um programa, mas eu conto com você na próxima oportunidade pra gente continuar falando da cidade que a gente ama, nossa querida Itapajé, que merece um gestor sério, independente e que ama o seu povo. Até lá, pessoal. Desfaz-se agora a transmissão do horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei de número 9504, de 30 de setembro de 1997. Agora na Atitude FM, Minuto do Aposentado, com o advogado Cid Lira Braga. Atenção mulheres, vou contar o segredo para se aposentar 7 anos mais cedo. A idade da aposentadoria da mulher é 62 anos de idade. Porém, tem duas situações que a mulher pode se aposentar com 55 anos de idade. E a primeira regra é a aposentadoria da agricultora. Basta a mulher comprovar 15 anos de atividade da agricultura. Traz provas como recebimento de semente, seguro safra, DAP, CARF, título de eleitor como agricultora. Ela pode utilizar provas também em nome do esposo. E se a mulher não for agricultora, tem a segunda regra. E a segunda regra é a aposentadoria da mulher com deficiência. É destinada àquelas que possuem alguma deficiência e contribuíram pelo menos 15 anos como pessoas com deficiência. Neste caso, a mulher se aposenta com 55 anos de idade. Você ouviu? Minuto do Aposentado. Mais informações no WhatsApp 85 9208 5752, ou no escritório Cid Lira Braga, próximo à Caixa Econômica, no centro de Itapajé. Quer proteção para seu celular? Na iTech tem. Capinha exclusiva? Na iTech tem. A película de vidro mais forte do mercado? Na iTech tem. Carregadores turbo, caixinha de som potente e um mundo de acessórios diferenciados? Na iTech tem. A iTech é a mais completa de Itapajé e região. Venha nos fazer uma visita e garantir exclusividade com o menor preço sempre. A iTech fica no centro de Itapajé, na Praça da Assembleia, a loja preta da praça. Como que você não sabe? A farmácia do Jauro é a melhor e a mais completa de toda a região. Toda quarta-feira é dia da Kids. Nesse dia, toda a nossa linha infantil, entre fraldas, lenços umedecidos, produtos de higiene e beleza infantil, estará com descontos especiais. Farmácia do Jauro, sempre os melhores preços e o melhor atendimento para você. Atitude. Você procura peças para automóveis e caminhões nacionais e importados? Peças, serviços e retífica de motores? A melhor e mais completa linha com os melhores preços e bom atendimento você encontra em Haroldo Autopeças, trabalhando ainda com retífica de motores, com eficiência e qualidade no serviço. No cartão, parcelamos em até 10 vezes. Haroldo Autopeças, em Itapajé, na Major Barreto, 1354, no centro. Fone 3346-0197. Zap 992285115. A força da chama acesa que ilumina e faz brilhar. Quando a família se reúne, tem alegria, comida na mesa e a energia que só a Nacional Gás tem. Mas por aqui, quando acaba o gás, todo mundo sabe o que fazer. Ligue logo no 3346-1099 ou 992-33-5455. E tem mais, você pode trocar com o Vale Gás Social, temos registro mangueira e água mineral. Nacional Gás, energia que faz parte da nossa vida. A Ótica W Joias tem os melhores profissionais e as melhores marcas do mercado. Óculos de grau e esportivo, relógios e muito mais. Atendimentos toda quarta à tarde e aos sábados pela manhã. Garanta seu óculos com as melhores condições que somente a Ótica W Joias oferece. Endereço Rua Gustavo Chaves, número 100, no centro de Itapajé. Organização Wilton Gomes. Atitude FM. Aposentados e pensionistas do INSS. Está precisando de dinheiro? Aqui na Agecred de Itapajé, seu empréstimo é liberado em até 24 horas. Você que recebe um salário, tira até R$23 mil. É rápido, fácil e sem burocracia. Você que é beneficiário BPC e LOAS, o seu empréstimo consignado voltou com uma taxa menor. E você tira até R$19 mil. Vem pra Agecred, Rua Dom Aureliano Matos, 1778, em frente ao Bradesco. Contato 85981020327. Falar com Wagner. Ofertas do Hortifruti no supermercado Deirton. Uva Vitória, bandeja 500 gramas, 5,49. Alho nacional, quilo 27,99. Batata doce roxa, o quilo 2,99. Mamão formosa, quilo 2,99. Laranja, quilo 3,79. Banana prata, quilo 2,99. A economia que você procura está no supermercado Deirton. Vem pra cá! Supermercado Deirton. Jornal. Integração. Oferecimento, Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e ofertas todo dia no centro de Itapajé. Atitude 12 e 15. A notícia que é destaque está de volta. Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 15 minutos, estamos de volta com você aqui no nosso Jornal Integração. E deixa eu lembrar você mais uma vez que agora sábado, dia 14 de setembro, nós teremos atendimento com a médica dermatologista, a doutora Bárbara Bastos, aqui em Itapajé. De manhã esse atendimento acontece na Odontoclin e à tarde acontece na Clínica Harmonia. Para mais informações, 0859-9127-4799. Não esqueça, é neste sábado agora, atendimento com a médica dermatologista, a doutora Bárbara Bastos, aqui em Itapajé, de manhã na Odontoclin e à tarde esse atendimento acontece na Clínica Harmonia. Bom, na tarde de ontem, a nossa equipe aqui da Atitude 96 se reuniu com os representantes das coligações, né, que tem exatamente candidatos e candidatas participando desse pleito eleitoral aqui no município de Itapajé, de modo especial aqueles com representação no Congresso Nacional, para definir exatamente as regras, as normas para a realização de um debate entre esses respectivos candidatos. Estiveram participando dessa reunião ontem, junto exatamente à direção da emissora aqui da Atitude 96, assessoria jurídica através do advogado Dr. Tiago Façanha, representantes da coligação Itapajé Pode Mais, que tem o candidato Nonatinho Souza do Partido Republicanos disputando essa eleição, e representando o Nonatinho aqui estiveram os dois coordenadores da campanha, Tabosa Filho, radialista Tabosa Filho, Capitão Alves, e também participaram com a gente o advogado Dr. Augusto Mamed, assessor jurídico do Partido Liberal, PL, que tem nessa eleição o candidato Vilamar Souza, disputando também a Prefeitura Municipal de Itapajé. O próprio Vilamar também esteve participando dessa discussão. Todos foram convidados, não compareceu e não enviou nenhum representante a atual prefeita e candidata à reeleição pelo partido PSB, doutora Gorete Caetano. A nossa equipe de reportagem, através do nosso repórter Mário Almeida, ouviu os participantes dessa reunião e também o nosso assessor jurídico, doutor Tiago Façanha, para explicar melhor como deve se dar exatamente a dinâmica desse debate, um momento extremamente importante para que esses respectivos candidatos possam ter a oportunidade de falar um pouco mais acerca de suas ideias e suas propostas para a população de Itapajé. Vamos conferir. No próximo dia 30 deste mês, a Rádio Atitude FM promoverá um debate com os candidatos e candidata que concorrem à Prefeitura Municipal de Itapajé. Nesta terça-feira, dia 10, a direção da emissora, à frente o radialista Clésio Marques, com o auxílio do advogado Dr. Tiago Façanha, realizou uma reunião com os representantes de partido e coligações para explanar como se darão as regras do debate, além de outros informes. Os representantes das candidaturas de Vilamar Souza e Nonatinho Souza falam da importância desta iniciativa da Rádio Atitude FM. Isso se torna muito importante para o município, numa cidade de quase 50 mil habitantes, no qual, que eu lembre na história, só houve um único debate ainda no ano de 2012, ou seja, faz 12 anos a última vez que ocorreu um debate, no qual é importante, no qual a população, e hoje principalmente com as redes sociais, vão poder se inteirar sobre as propostas que os candidatos a prefeito têm para a cidade de Itapajé. Então, serão temas que vão ser tratados, temas sensíveis que realmente precisa para que a gente possa entender e compreender, para que todos os que estão sendo ali entrevistados, sabatinados por esse debate, eles possam discutir realmente o futuro de Itapajé e que o eleitor, ele será o principal beneficiado, no qual ele vai ouvir de fato, da boca do seu candidato, o que ele tem para a população de Itapajé. O debate ele é sempre enriquecedor. Uma campanha política ela não pode ser embasada só no sentimento, no jogo não republicano. A gente tem que primar por propostas, por projetos. E o debate, a rádio está de parabéns, a equipe toda, porque ele favorece ao eleitor, principalmente ao eleitor que está indeciso. Ele precisa saber quem está querendo governar a sua cidade. E o debate, ele provoca esse momento, ele proporciona esse momento do confronto de ideias. Todo mundo faz uma campanha bonita, todo mundo prepara uma equipe e mostra uma campanha. O debate, ele proporciona o contraponto. E é dentro desse questionamento, no contraponto, no poder de argumentação, que a gente tem a capacidade, um momento, a oportunidade de conhecer melhor os debatedores, os postulantes. E a rádio merece aqui os nossos parabéns, exatamente por isso, por proporcionar ao eleitor, principalmente ao indeciso, mas de modo especial a toda uma comunidade, conhecer aprofundadamente o poder, a capacidade de cada um dos envolvidos. Então, parabéns a todos vocês. O advogado Dr. Thiago Façanha, que auxiliará na parte jurídica do debate, destaca o importante feito da Atitude FM e as principais regras a serem cumpridas. São regras que vão ser usadas para poder ter um amplo acesso à população de Itapajé, às propostas dos debates, conhecer cada um desses candidatos, conhecer as principais ideias e também favorecer que eles troquem informações entre si, troquem questionamentos entre si. Para isso, nós dividimos o debate em 5 blocos. Um momento inicial de apresentação de cada candidato, vão ter um momento no primeiro e no terceiro bloco de temas sorteados, aí vão ser temas que são de interesse da população de Itapajé. Vão ter temas livres no segundo e no quarto bloco, que é justamente para favorecer que cada candidato tenha suas próprias perguntas para seus opositores nessas eleições. E vai ter um encerramento com considerações finais de cada candidato e, obviamente, a finalização pelo mediador, que vai ser o Clésio Marques. Então, assim, é um debate que vai ser muito rico para a população de Itapajé. Eles vão poder conhecer um pouco mais de seus candidatos, entender melhor quem pode melhor representá-los e favorece também os indecisos, né? A gente sabe que em toda eleição tem aqueles que já têm seus candidatos já de carteirinha, tabelados, mas tem aqueles que querem ouvir as propostas, querem conhecer melhor os candidatos, só vem ali no dia a dia um cartaz ou outro na rua, vem ali cumprimentando, mas o debate favorece justamente essa troca de experiência entre os candidatos e entre os candidatos e o eleitor. O debate também proporcionará aos candidatos algum direito de resposta em algum momento em que ele se sentir prejudicado pelo seu oponente? Sim, sim. O debate, caso tenha algum tipo de ofensa entre candidatos, algum ato que fuja daquela ética, daquele decoro que deve primar todo o debate, vai ser garantido o direito de resposta. Aí a emissora, né, o grupo técnico da emissora, eu vou estar dando esse suporte na parte jurídica, vamos avaliar de forma técnica e legal se é cabível ou não aquele direito de resposta ao candidato. A duração do debate, ele se baseia no número de participantes? Sim, sim. Duração do debate, ele se baseia na duração. A gente tem a expectativa aí de 3 candidaturas presentes, que foram as 3 candidaturas convidadas na lógica da legislação eleitoral, que a legislação ela determina que nós sejamos obrigados a convidar pelo menos os candidatos que tenham 5 representantes no Congresso Nacional, e pegando aqui os candidatos que registraram suas candidaturas, pediram a candidatura aqui em Itapajé, seriam 3 que estariam aptos. Então, nós temos a expectativa da presença desses 3 candidatos, e a duração do debate com esses 3 seria por volta de umas 2h20, mais ou menos. Caso algum acabe faltando, essa duração vai ser reduzida, mas toda a mecânica do debate permaneceria a mesma. Esse encontro com os candidatos aqui promovidos pela direção da Rádio Atitude demonstra a transparência da iniciativa? Com certeza, demonstra a transparência. A rádio fez questão de convidá-los aqui com a máxima antecedência. O debate está previsto só para o dia 30 de setembro. Por legislação, a gente poderia comunicar bem antes, né? Os candidatos poderiam ser convidados com 72 horas, mas por primor à transparência, por primor a essa garantia do amplo diálogo para poder elaborar essas regras de forma conjunta, até porque as regras do debate são apresentadas pelas emissoras, mas quem aprovam são os candidatos. Então, eles podem dialogar, podem questionar as regras, podem pedir alterações nas regras, e é por isso que nós buscamos fazer isso com a máxima antecedência possível, para poder dar amplo espaço para os candidatos avaliarem as regras, entenderem e poderem votar como conseguimos fazer hoje, que saímos aqui com regras aprovadas para esse debate. Na reunião não compareceu nenhum representante da candidatura da prefeita Gorete Caetano, que concorre à reeleição. As imagens são do cinegrafista Márcio Chaves e a reportagem de Mário Almeida. Atitude FM nas eleições 2024. O seu voto é a sua força. Agora já são 12 horas e mais.